ô Rato, você tá melhor do que eu nessa parada aí, cara. A ideia tá formada na tua cabeça, velho. O problema é que eu falo ruim, cara. Não, fala ruim não. Caralho, eu falo ruim. Eu falo ruim, Deus né, do cara? Céu. Falo ruim. Tá vendo? Falou aí. Acho que ele deu um exemplo prático. De por que ele pariu? De apesar por que não? Ideia, por ele que não deveria não falar. É, tá vendo? Não, mas tenta aí, Rafa. Tenta aí. Eu já tentei, o Dourado já tentou, tenta aí. A ideia tá na tua cabeça, essa parada aí mesmo. Fala aí, vai. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do site Fórum em Gol. Eu sou o Dourado, e money que é good nós não have. Se nós revasse, não estaria aqui orcando. Essa é a voz do Rato, e nesse programa eu ganho o troféu Joel Santana. Vocês estão ligados no troféu Joel Santana do Pânico na TV, né? Não tô ligado não, irmão. Não. Não sei o que que é. Eu só sei que o outro cara quer saber se o Fofado e o Pilot. Because you are aeroplane. Olá, eu sou o Thiago Dias e o Brasil é o país do workaround. Meu Deus. E pra você que leu o tema e não entendeu nada, hoje nós vamos falar dos termos empresariais normalmente em inglês, porém, quando utilizados, mais confundem do que ajudam a comunicação. Que tanto nos irritam no dia a dia. Já passou isso na sua empresa? Alguém falou uma frase inteira e você não entendeu nada? Esse podcast é pra você. Dourado, antes de começar o papo de corredor, o que é o foroingo.com.br? Foroingo é o nosso site agregador de notícias sobre o mercado corporativo. Lá você encontra dicas, notícias sobre o que está acontecendo no mercado corporativo e oportunidades de trabalho. Não deixe de visitar o nosso site. Você que baixa via feed, via iTunes ou outro agregador de feed, visite o nosso site, foroingo.com.br. Tiago Dias, o que é esse podcast? Esse podcast, Rato, é o nosso espaço para a gente conversar, debater, fazer piadinha, dar uma zoada com tudo que acontece no mercado corporativo. O nosso espaço do podcast é o lugar onde a galera se reúne para falar de trabalho de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída. E falando do nosso podcast, nós queremos agradecer os comentários. O pessoal tem interagido bastante nos comentários. Queremos agradecer principalmente ao nosso ouvinte Maikson, que baniu os palavrões desse podcast. Muito obrigado, Maikson. Baniu uma do Maikson. Ouviram? Temos mais uma homenagem pro Maikson aí, ó. Por quê? Porque o Maikson mandou o seu feedback. Estamos aguardando o seu. Mande e-mail para nós, podcast@foroingo.com.br. Lembrando, @4WINGO, Foroingo. Mande suas sugestões para nós, aponte onde nós erramos, aponte onde nós acertamos. Mande sua história, compartilhe conosco. Queridos ouvintes, a gente quer interagir o máximo com vocês. Então, mande a sua história. A gente está aqui contando a nossa, está falando das nossas vidas, abrindo o nosso coração com vocês. Conte a sua história, nos mande e-mail, a gente vai te ligar, você vai participar da gravação com a gente. A gente não vai ler seu e-mail no ar. Você vai falar a sua história no ar, junto com esses três malucos aqui. Agora, se você não quiser participar falando, tudo bem. Mas mesmo assim, manda sua história, manda seu comentário, manda sua sugestão pra gente, que a gente vai tentar trazer isso pra dentro do podcast, mesmo que você não queira falar. Lembrando que nós estamos no Twitter, @foroingo, estamos no Facebook, curta a nossa página e você aproveita para compartilhar também. Deu preguiça de mandar um e-mail? Mas clica no curtir, compartilha, posta naquela comunidade do Orkut. Eu sei que você ainda utiliza. Vamos lá, galera, a gente conta com você. Então é isso aí, galera. Vamos parar de jabá, parar de avisos e vamos direto pro nosso papo de corredor, que é para isso que a gente veio aqui. Bom, antes de falar diretamente do idioma inglês, a gente precisa falar primeiramente do domínio de um português, né? A importância de ter o seu próprio idioma, sua língua mãe, né, falar corretamente, para se comunicar dentro da empresa. E, falando dos termos empresariais, eu vi uma notícia, né, esses dias aí, onde na Inglaterra, né, para garantir os interesses do governo, a Inglaterra proibiu certas expressões empresariais nas repartições públicas, né? Mais de 200 expressões foram proibidas, né? Entre elas, benchmarking, melhores práticas, output, parceria, sinergia, pensar fora da caixa, né? E, inclusive, essa associação ela mandou uma lista de termos para substituir esse blá blá blá que às vezes mais confunde do que ajuda. Que associação que é, Dourado? Eu vi aqui na notícia que o nome é LGA, Local Government Association. Uma associação do governo local que eles afirmaram que as pessoas devem se comunicar claramente, né, e explicar as coisas de uma maneira que as pessoas entendam. E falando nisso, eu queria saber de vocês se vocês concordam com isso, se usar os termos em inglês hoje está mais confundindo do que ajudando. Nosso papinho de corredor aí, queria saber o que você acha. Cara, se você parar pra pensar bem, o termo que tá na língua dele já tá incomodando lá, imagina aqui. É, com certeza. É ou não é, cara? Você vê, se lá eles estão prezando pela clareza da comunicação e acham que pra isso eles devem banir termos ditos na própria língua, né? No caso, lá na Inglaterra, o inglês, né? E que a gente absorve aí todo dia... No dia a dia do trabalho, a gente que trabalha com tecnologia principalmente, pô, por que que a gente não adota a mesma postura? Por que que a gente tem que ficar, desculpa, mas em muitos casos, babando o ovo desses terminhos? Esses termos às vezes são tão pobres em significados que, sabe, eu acho que a gente não devia... É adotar como regra se comunicar utilizando termos empresariais. Mas por que será que criou essa regra? Assim, quem entrou nesse frenesi de trazer outro idioma para substituir palavras que existem no nosso vocabulário? Começou a surgir através da popularização, né, vamos dizer assim, das metodologias, né, que a gente conhece aí, né, PMI, ITIL, COBIT, deixa eu ver uma outra... Me ajuda aí, Dourado, com uma Scrum. Outra aí. Scrum. Tem aquelas de modelagem de banco de dados também, que eu nunca me lembro o nome. Então, assim, eu acho que veio daí, cara. Eu acho que porque como a gente importou essas metodologias, né, e elas vêm, vieram muito provavelmente num primeiro momento numa documentação na língua nativa, né, de quem produziu, e provavelmente o inglês, e em alguns casos a tradução de alguns termos é impossível, né, como a gente bem sabe, eu acho que alguma coisa acabou ficando na própria língua e só se absorveu o significado em cima do termo, né? Então, um que eu gosto de usar como exemplo é o tal do workaround, né? Workaround, falando português bem clarinho. Poxa, a gente tem uma palavra que substitui fácil esse termo, que é o jeitinho, né? Workaround nada mais é do que jeitinho. Se você for pegar o termo workaround, juntar e transformar num termo, é tipo... em volta ou ao redor, acerca do trabalho. Realmente traduzindo isso para o português não faz o menor sentido. Mas como a língua inglesa tem muito dessas palavras que, se você for traduzir ao pé da letra, não faz o mesmo, não tem o mesmo significado, por que, nesse caso especificamente, por que não falar jeitinho? Por que tem que usar o workaround para dizer que vai dar um jeitinho? É feio, é vergonha de dizer que jeitinho é jeitinho? Cara, até mais prático você traduzir. Eu escuto alguns outros programas de podcast que dando exemplo e tal. Aí o cara, eu tenho uma estratégia tal. Aí o nome da estratégia é em inglês. E, traduzindo, é a mesma coisa. É o você pé sabe da exemplificar letra. O termo da cara, estratégia? Eu não vou arriscar no meu inglês, né, cara? Mas faz que nem eu falei, work around. Lê como pô, cara. Pelo amor de Deus, eu não vou te zoar, vou zoar, Dourado. Eu acho que vai. Não. Eu, graças a Deus, não me envolvo tanto quanto vocês nesse quesito. No meu trabalho não tem muita coisa. No meu trabalho tem muita gente querendo aparecer com inglês fluente, cara. Mas termos em si no meu trabalho é usado, né? Aproveitando o gancho aí do inglês fluente, né, uma coisa que muito me incomoda é quando o cara não tá falando nem português e nem inglês. Ele acaba misturando, né? Tudo. Ele fala parte da frase em português e parte em inglês. E isso acaba confundindo, né, de uma maneira muito louca na minha cabeça. Não, não me confunde, não. Pra mim dá vergonha alheia, velho. Sabe qual é? Quando a pessoa também não fala nem o português claro e nem o inglês fluente. Isso me dá uma aflição. Isso, isso. Já que o Rato falou da fluência do inglês, a gente precisa pegar também. O cara primeiro precisa ter uma fluência no português. É, eu acho que quem tá ouvindo o podcast aí, acho que já reparou que o Rato tem uma dificuldade no português. É enorme. É enorme no português. Não, acho que fluência no português eu acho que não cabe, Dourado. Eu acho que é uma clareza na ideia proposta. Não, não. O cara tem que ser claro e conciso, né? Vamos combinar. Ele não precisa também ser erudito no falar português. Com certeza, com certeza. É, não precisa ser aquela linguagem do Monteiro Lobato, né? Não, aquela coisa. Com certeza, não podia falar volúpia, né? Não precisa usar... Volúpia. Precisa usar palavras, voz me ser, né? É, meu. Mas quantos currículos a gente vê hoje aí pedindo fluência no inglês, mas tem uma galera que não tem fluência no português. Né? Eu mesmo me deparei aí com um e-mail de uma pessoa aí com tantas pós-graduações, mas o cara escrevia você com C cedilha. Cara, e hoje acho que não tem mais desculpa, o C cedilha não é nem perto do C no teclado, cara. Uhum, é, não é possível que ele escreveu um e-mail inteiro, né, usando cedilha no você e não percebeu. O corretor ortográfico do Google ajuda tanto, gente. Deus abençoe. É verdade, é verdade. Mas, poxa, a pessoa tá com dificuldade numa palavrinha no português? Joga no corretor, não é vergonha. Vergonha é o e-mail que você tá enviando com o português todo errado. É verdade, é verdade. E na hora de falar, o cara usa termos em inglês. É, né? É verdade. Eu não sei se eu posso já citar um exemplo aqui que tá me incomodando demais. Mas se vocês me permitem, eu não aguento mais ninguém falando expertise. Puta que pariu. Expertise... Cara, o cara chega pra mim e fala, não, veja isso com a pessoa tal, porque a pessoa tal já tem a expertise. Expertise, ei. Gente, ninguém tem mais experiência em fazer, ninguém conhecimento. Tem conhecimento de fazer. E detalhe, se a pessoa for realmente verificar o que significa expertise, expertise é um substantivo no inglês que significa perícia, né? É, opinião. Eu acho que por parecer experiência, estão usando esse termo errado. Exato. É pra mostrar que tem expertise, né? É. O que mais se aproxima disso, expertise pode ser traduzido às vezes como uma especialidade. Uhum. Né? Então você é um especialista numa coisa, então veja com aquele cara. Tem isso. Mas por quê? Por que ficar usando isso toda hora? E se já tava falando português, por que não continuou? Eu acho que isso virou... Assim, eu não tenho problema nenhum em falar gíria, inclusive no meu trabalho. Mas eu acho que isso virou uma gíria cult, sacou? Uma gíria... Os termos em inglês virou a gíria do cara bacaninha que não fala a gíria do cara do subúrbio, sacou? Ai, Rato, mas assim, às vezes é um negócio que se fosse gíria, sairia naturalmente. Mas às vezes sai tão forçado, cara. Sai tão forçado que você vê que a pessoa tá querendo encaixar aquela parada ali. Por exemplo, eu tenho uma pessoa com quem eu já trabalhei que ela não usa mais a palavra mais. Mais, né? A preposição mais. M-A-S. M-A-S. M-A-S. Ela só fala but. E fala flexionando but desse jeito. Cara, isso é ridículo. Você tá conversando com a pessoa... É que eu estou lá embaixo fazendo uma especificação. But eu não tenho todo o conhecimento. But eu não tenho todo o conhecimento sobre a origem dos dados. E, cara, sai but desse jeito. Deixou de ser gíria. Tipo, Lady Kate, isso não é... Eu vou te falar, não vem falar pra mim que é costume de falar inglês no telefone, nem com cliente, nem com fornecedor. Não é, velho. Isso é piruíce, entendeu? E fora os... Desculpe aí, um abraço, Jovem Nerd. Os whatever da vida. Cara, como eu ouço whatever. Toda vez que eu ouço whatever, me dá arrepio. Até na boca do Jovem Nerd tá me dando arrepio. É, não, eu também. Por que que não mete um tanto faz, que seja, seja o que for? A gente tem palavra pra substituir, gente, pelo amor de Deus. Não fala pra mim que fala 100% do tempo em inglês, que pega, ficou viciado, que não é, é mentira. Mas será que quem fala, por exemplo... Os americanos começam a colocar termos em português também, não? Tá maluco, rapaz. Tá maluco. Rapaz, olha só, eu vi uma pesquisa que apenas 30% dos americanos dominam algum outro idioma. Algum outro. E com certeza, um deles não é o português. Entendeu? Os dois idiomas mais buscados hoje nos Estados Unidos, pro cara... É, dizer que tem duas línguas e comercialmente falando ser interessante é o hindi e o chinês. Eu preciso explicar por quê, né? É, claro. O indiano e o chinês. É verdade. Né? Nós somos a quinta maior economia do mundo e somos a quinta maior economia. Você acha que alguém lá tá falando português embutindo no seu diálogo um mas? Não tá, meu irmão. Mas não tá mesmo. Não tá colocando um... Tanto faz. Um tanto faz. Não tá. Não tá. Mas isso aí é outro assunto. Não tem... Eles nem teriam por que fazer, né, Rato? A gente não... Né, vamos ser realistas. A gente não cria nada, né? É verdade. Não desenvolve nenhuma metodologia. A gente, como o Brasil, né? A gente não faz nada. Então, não teria por que eles... terem também esse trabalho ou terem também essa influência em cima de um material que não é deles. Mas isso aí é um assunto mais político. Mas voltando à questão do idioma, né, os cacos que as pessoas acabam enfiando dentro das frases, eu acho, sinceramente, que o pessoal devia valorizar, para não ficar parecendo nacionalismo barato e ignorante. Deveriam valorizar, então, já que as metodologias, né, estão aí para gerar exatidão, resultado, clareza, as pessoas deveriam prezar, então, justamente pela clareza na comunicação, que faz parte de todas essas metodologias, e parar de ficar falando termo em inglês quando tem uma palavra em português para substituir, entendeu? E o fato de trazer palavras, aportuguesar palavras... Né? O Rato, como trabalha com edição, ele tem o caso lá do render, né? Ah, sim. Como é que é isso? O pessoal conjuga o verbo render, né? Traz pro renderizando. Eu acho que o renderizando ele caiu no mesmo caso do hambúrguer, quando o Pasquale dizia o plural de hambúrguer é hambúrgueres. Hambúrgueres. Acho que sim, cara. Acho que quando não tem tradução, a gente dá o nosso jeitinho, né, cara? Se não tem uma tradução clara... O termo deixa de ser uma palavra em inglês e se torna num termo mesmo, sacou? Obrigado. Não, não, assim, concordando e complementando com o Rato falou. Realmente, cara, não. Quando a palavra não tem tradução, que é o caso desse tal de render, que eu não sei o que é, mas... Agora, por exemplo, tem palavras que têm tradução e já viraram verbo também, né? Tipo, delete. Né, o delete já virou, estou deletando, vou deletar, tu deletou, tu deletaste o arquivo? Tem uma gaúcha que nós, eu e Dourado, conhecemos, temos um amigo em comum, ela, tu deletaste o arquivo? Né? Ela tem essas coisas, e você vê, além de meter um sotaque gaúcho e conjugar na segunda pessoa do singular perfeitamente, ela portuguesou a porra do verbo, da palavra. É verdade, cara. Nunca tinha pensado nisso. É, cara. Ela mete um... Tu deletaste o arquivo? Mas por que tu não deletaste o registro? Né? Aquelas coisas. Mas, assim, aí eu acho bacana. Quer ver um outro termo que... Então, mas calma aí. Com relação ao delete. Eu acho que o delete se popularizou e já virou verbo porque, assim, nas aplicações, nos aplicativos, está escrito delete. Então... Não, não tá escrito apagar. Por isso que eu acho que já virou já dá pra conjugar e já nego já virou palavra, sacou? Uhum, uhum. Até porque a nossa geração conheceu o inglês com videogame, né, cara? Exatamente. Todo mundo descobriu que o start era iniciar e que o game over era o fim do jogo, né? Uhum. Falando ainda sobre o contato com o pessoal lá de fora, sobre, né, conversar com um gringo, eu tenho até um exemplo aí, né, de uma amiga minha pra contar, que tava conversando com gringos e tal, que vieram visitar a empresa, e todo o tempo falando do sistema novo e tal, e querendo falar sobre algo que seria padrão no sistema, usando aquele termo default, né? Ah, não, isso é default, isso é default, isso é default. E os gringos completamente perdidos. Eu não sei se o default ficou uma coisa também do videogame, né? Não sei por que, que a gente trouxe, mas o default, os gringos não estavam entendendo porque isso é default. Pera aí, rapidinho. Quer dizer então que default não pronuncia default, é default. É default. Caraca. Do jeito que a gente lê mesmo, né? Isso, default. Você pode botar lá no Google Tradutor e botar a voz da mulherzinha lá pra falar... Né? E ela vai falar, default. Default. Caralho. E eles não estavam entendendo nada que estava falando. Então, é um outro assunto que eu queria abordar aqui sobre quando a gente precisa conversar com alguém. Por quê? Eu entendo que o que a gente precisa no inglês é se fazer entendido. Porque eu sempre vejo a gente prezando por falar um inglês perfeito, com uma pronúncia perfeita, mas não vejo esse mesmo esforço do outro lado. Quando o gringo chega aqui, eu não vejo ninguém se esforçando para falar português. Acho que nessa questão que você levantou aí, Dourado, a gente tem duas situações, na verdade, assim. Você generalizou, eu não concordo muito. Acho que tem duas situações. Tem a situação em que o cara não se esforça realmente, tá, é claro que ele não tá tentando... Cagando. O cara sabe que vai vir pro Brasil e não se esforça nem de dar um bom dia. Nem um bom dia, que eu acho uma falta, pra não dizer escrotice, já falando, mas uma falta de cortesia, tá? E tem a situação em que o cara, você vê que às vezes a língua dele é tão diferente da nossa, mas tão diferente da nossa, que ele tá sofrendo. Eu acho que a parada já é cultural, sacou? Por exemplo, os gringos são, sei lá, superiores... a nós, meros mortais brasileiros. Eu acho que aí, por cultura, se mostrou que a gente tem que evoluir ao ponto de falar inglês tão bem quanto eles. Se eu viajar para os Estados Unidos, bacana. É interesse meu ir para lá. Agora, quando a galera vem para cá, cara, velho, vamos aprender o português também. E aí, o que tu não souber, a gente entende quando você fala alguma coisa errada. É igual a gente falando inglês, cara. Quando... os gringos vêm falar português, eles falam com sotaque. Por quê? Por que maldição eu não posso ter sotaque ao falar inglês, cara? Exatamente. Porque o meu inglês tem que ser perfeito. Exatamente. Tu falou uma parada que me deixa revoltado. Você, o gringo tenta falar, né, a tua língua, né? Seja num ambiente corporativo, seja na rua, seja pedindo informação. Na praia. O cara tenta falar. Pedindo uma caipirinha. Isso. Ele tenta falar o português e erra, arranha, todo mundo, ah, que engraçadinho, né? Poxa, ele tá tentando falar o português. Agora, vai você falar, e não precisa nem ser com gringo não, hein? Não, é. Vai você falar inglês perto de outro brasileiro e não conjuga os verbos corretamente ou não pronuncia os R's e os F's e os D's, qualquer coisa, certo ou não? Fica, estampa na cara das pessoas o nojo de você, do jeito que você tá falando errado. Como se fosse crime você não falar inglês corretamente, até mesmo entre brasileiros, cara. Isso arraigou de uma forma no mercado corporativo que isso tinha que ser mudado. As pessoas deviam, sabe, pensar diferente sobre isso. Não, inclusive, eu acho que esse comportamento é o que, às vezes, inibe a pessoa de falar o inglês. Porque, por exemplo, eu tenho uma grande facilidade em ler e escrever o inglês, mas falar eu fico inibido. Entendeu? Por conta desse comportamento. Entendeu? Que às vezes o próprio colega seu do lado por você não ter uma pronúncia tão boa, conseguir falar o everything, né? Com a linguinha no meio do dente. né, para sair perfeito, como se o inglês fosse minha língua materna, e aí isso evita de eu até praticar, entendeu, o uso do idioma. Não, e tem gente que é tão escrota que chega ao ponto de te corrigir, velho. Caraca! Pô, trabalhei num lugar que, sabe, você fala por exemplo, eu tenho o hábito de falar delete. Pra mim é delete, meu irmão. Eu aprendi delete no primeiro contato que eu tive com computador no ginásio era delete, no segundo grau era delete, na faculdade todo mundo falava delete. Aí tu vai trabalhar na porra de um lugar, tu fala o delete, a pessoa... Tu delete. E morre nisso, tipo... Delete. E tipo, ela não complementa, não chega nem, não consegue nem ser sutil ao ponto de falar assim, não, mas se você der um delete aqui e não funcionar, não. Você tá falando, pessoa, delete. Corta. Delete. Porra, que escrota. Eu sou um cara bacana, eu sou um cara... suave, né, meio... Muito amor no coração. Eu viro e falo, que seja. Que seja. Não, não me faz de rogado. Vem de escrotice, eu venho com duas. Entendeu? Um bagulho mais sem noção, bicho. Tá escrito delete ali naquela porra, não tá escrito delete. Ah, cacete. Do Madison. É porque isso é o idioma default da pessoa, entendeu? Eu sugiro que você comece a corrigir o português dessa pessoa. Quando falar alguma coisa errada, você corrige em cima. Igual ela faz contigo, tu faz ao contrário, só que no português. Tipo, é estupro. Ei, é estupro. Não é registro. É registro. Isso, é registro. Para de falar registro. Agora, sim, tem o outro lado, né? Que, como eu tinha falado, né? Realmente tem gente que se esforça e né? Gente não, tem gringo que se esforça, bacana. Eu conheci uma galera japonesa, pessoal, assim, 100%, cara. E era até engraçado, porque, assim, eu nunca tentei falar inglês com eles, não, tá? Mas quando eu vi os diálogos deles com outros brasileiros, era um negócio bacana. A cortesia, né, o esforço que eles tinham de falar o português e corretamente ainda, sabe? Com a simpatia, um negócio bacana, sabe? Num cenário em que tem um japonês, um brasileiro que fala fluente o inglês e eu, você viu o diálogo entre os dois, né, o japonês e o brasileiro, o japonês sempre tentando falar em português o tempo todo, mesmo tendo o inglês fluente, querendo se expressar na língua do país onde ele está, e o brasileiro, por sua parte, tentando fazer o melhor inglês possível para o japonês poder entender o que ele estava tentando transmitir. Então, assim, você via ali naquele diálogo uma troca de cortesia muito bacana, que você não vejo em muitos lugares, não. Você viu o gringo tentando, às vezes eu olhava, virava o olhinho para cima, palavra, aí... perguntava a palavra em inglês pro brasileiro, ah, isso fala assim, e ele fazia questão de concluir a frase dele falando do jeito que com a palavra em português da forma como ele queria falar, entendeu? Isso é bacana, isso você não vê em todo lugar, não sei se é característica do povo japonês, se é cortês ou se isso é educação, de repente nem é questão de cortesia, eles acham que é educação e fazem, mas não é em todo lugar que você vê isso, não. Sempre que fala de pessoal do outro lado do mundo, né, pessoal do olhinho puxado, eu lembro do seu Luiz, cara. Não sei se tu lembra do seu Luiz lá. Seu Luiz daquele lugar lá, é. Isso. Uhum, sim. Seu Luiz daquele lugar. Eu não sei se ele era japonês ou se ele era chinês. Cara, mas pra mim não existia coisa melhor do que dar suporte pra aquele cara. Era muito bom, né, cara? Muito bom. Inclusive, engraçado. A gente falava no trabalho que era o teste, né? Quando a pessoa estava apta realmente a dar um suporte no sistema, era quando atendia o seu Luiz, cara. Rapaz, eu nunca vi um gringo falar um caralho tão sonoro como ele falava. Ele conseguia falar um caralho melhor do que português. Mas vem cá, seu Luiz, ele nasceu aqui, né? Ou ele veio pra cá? Porque, pô, Luiz não é nome dele. Eu não sei se é o nome que ele assumiu aqui, entendeu? É o nome que ele assumiu. O nome dele não é esse. O nome dele deve ser Xing Shang Yang, entendeu? E aqui ele assumiu Luiz. Ah, tá. Cara, mas sem contar o palavrão que ele falava perfeitamente, cara, era sinistro quando ele ligava e falava que ia pra China. E ele falava assim, um português muito louco, que ele só trazia as palavras principais. Eu nunca esqueço disso. E ele botava a maioria das coisas pro feminino. Então ele ligava e ele falava, dourada? Dourada? Eu já sabia, ô, seu Luiz. Diga, seu Luiz. Dourada? Luiz precisa backup a pendrive a notebook. Pronto. Luiz precisa backup a pendrive a notebook. Eu já sabia que era pegar um backup do sistema, colocar no pendrive pra ele jogar pro notebook dele. Porque ele ia viajar pra China. E ele queria lá da China ver o sistema. Mas aí também já era um pouquinho de preguiça dele, né? Ele já trabalha aqui há milhões, ou mora aqui, ou sei lá, qualquer coisa. E ele já podia ter melhorado já a pronúncia, né? Pra não dizer colisão, a coalizão de palavras, não é ideia, né? Já era uma meio que preguiça já dele, mas tudo bem. Então, mas aí, você falou de preguiça. Me veio uma outra situação. Será que a nossa cordialidade não faz isso com os gringos, por exemplo? Porque assim, o Dourado entendia simples. Ah, ele precisa fazer isso. Mas se for um cara meio, sei lá, mais grosso e fala assim, seu Luiz, não tô entendendo, o que o senhor precisa? Ah, eu preciso fazer isso, isso e isso. Seu Luiz, não tô entendendo, o que o senhor precisa? Aí é na hora que ele soltava o caralho. Ele não se fazia entender, meu irmão. Era certo. Aí ele saía, soltava palavrão atrás do outro, irmão. Porque o cara mesmo, deixa eu falar com outra pessoa. Outra pessoa me entende. Outra pessoa me entende. Você é nova, você é nova. A gente tá sempre pronto a ajudar, então a galera, se eu falar backup, pendrive, notebook, a Dourada entende. Isso aí. Entendeu? Mas assim, isso tudo, né, gente? A gente não tá querendo dizer que não é importante falar inglês, né? Não. A gente não tá dizendo que hoje vamos todos fazer uma rebelião e ninguém mais vai falar inglês e gringos, go away, go away Yankee, né? Go home. Isso era o termo que tá querendo. Go home, Yankee. Não é isso que a gente tá querendo dizer, né? Mas assim, a gente tem que dosar melhor a importância disso dentro do mercado corporativo, né? Se você tá falando entre iguais, né, entre brasileiros, acho que as pessoas têm que baixar um pouquinho a bola delas, não podem levar ferro e fogo essa questão do inglês, se a pessoa realmente não precisa estar falando inglês perfeitamente naquela oportunidade, né? Mas que há oportunidades, sim, em que falar o inglês fluente é essencial, existe. O fato de saber o inglês, cara, pelo menos ter um grande conhecimento de palavras em inglês, que pô, já me salvou muitas vezes. Porque, principalmente nesse lugar onde eu e o Thiago trabalhamos juntos, cara, às vezes a pessoa fazia uma frase e tava falando em português com você, e de repente, do nada, ela fazia uma frase totalmente em inglês. Uma parada que poderia chamar a gente para uma reunião. A pessoa vira pra você e fala: está na hora do nosso Steering Committee para verificar nossa issue log e logo após teremos o handover. Nossa senhora. Mais ou menos por aí, né, cara? Eu tenho casos parecidos com esse. Minha mente bloqueou por questão de manter minha saúde mental, porque tem coisas bem piores do que isso. Cara, realmente, a pessoa uniu inglês e português do nada. E aí eu tentando encaixar nessa frase o que, que ela tava querendo dizer, tipo, devo levantar agora ou não? Será que é pra sair da sala? Tipo, não, vamos ter o nosso Steering Committee para verificar os issues log, logo após teremos o handover. Eu falei, caramba. Dourado, traduz isso pro português, vê se não fica mais claro pra galera entender, pra não parecer também quem tá sendo babaca falando termo em inglês, vai. Em português ela tá me chamando pra uma reunião para verificar os problemas que existem, né? E depois ia ter uma passagem de conhecimento para alguém que era novo. Ó, você vai sair, vai ter que passar o conhecimento pro outro cara do que você fez até aqui. Eu sei que no final eu ia perguntar, e que horas é o coffee break? Acho que coffee break é agora, né, irmão? Vamos pro coffee break? É isso aí. Vamos pro coffee break. É isso aí, galera. No nosso Coffee Break de hoje, eu quero iniciar aí dando uma dica na área de tecnologia. Tão falado aí o Cloud Computing, os serviços, né, na nuvem, na web. E essa semana parece que teve uma enxurrada aí de serviços de armazenamento, né, na nuvem, lançamento do Google Drive, SkyDrive da Microsoft e o tão conhecido Dropbox. Hoje estão aí os concorrentes do Dropbox, não é mais sozinho, acho que quem ganha é a gente. Mas Dourado, assim, nos três serviços que você comentou, para usuários não pagantes, né, enquanto modalidade de serviço gratuito, dos Sim. três que você... Você avaliou os três? Mexeu com os três? Mexi com os três. E as funcionalidades são idênticas? Um perde? Qual que é o melhor, na tua opinião, e por quê? Cara, eu não acho que essa é a questão de ver qual é o melhor. Eu acho que a pessoa vai ter que utilizar, né? Vai ter que utilizar para perceber o que mais se adequa para ela. Né? Eu achei interessante esse serviço do Google Drive, de já ser integrado com o Google Docs, e aí já abre arquivo .doc, .xls automaticamente, né? Você não precisa baixar para o seu computador para abrir, mas achei difícil a questão de fazer o upload do arquivo para ele. A interface é complicada. Isso, a interface é complicada. Eu vou ser mais parcial. Eu testei os três também. Eu não vou usar o SkyDrive porque é da Microsoft e eu discrimino essa galera. Quando lançou o Google Drive, eu fiquei extremamente feliz por ter lançado. Testei o Google Drive e me decepcionou, cara. Mas eu acho que é porque tá no início ainda. Mas pra mim, o melhor hoje é o Dropbox. O melhor, o mais prático. Mas qual o problema do Google Drive, Rato? Você habilita uma pastinha no seu computador para sincronizar com o Google Drive. Só que esse sincronismo, até agora, eu ainda não fui a fundo, mas até agora esse sincronismo é manual, sacou? Então eu criei uma pastinha, coloquei no Google Drive, na minha pasta, no meu computador. Eu preciso indicar lá no Google Drive, na web, que eu quero que essa pastinha fique lá em cima também, na nuvem, entendeu? Essa, para mim, é a grande diferença que o Google Drive ainda está perdendo, porque o Google Drive, como o Dourado já falou, ele também é um leitor de arquivo. Ele lê arquivo do Photoshop, ele lê arquivo do Adobe Illustrator, ele lê PDF, ele lê o Word. Eu não tenho esses editores na minha máquina. Por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, eu não tenho na minha máquina. Tudo que eu faço é no Google Doc. Eu também, eu também faço isso hoje. Eu não instalo mais o Office. Tudo que meu é no Google Docs hoje. Cara, vai melhorar. Assim como o SkyDrive, eu falo da Microsoft, mas é mais palhaçada do que realmente opinião. Deixa eu defender o SkyDrive, então, que é o que eu tô utilizando ultimamente. Vai lá, Microsoft. Hã? Ah, o SkyDrive eu gostei primeiro porque você quando instala, ele não precisa nem. Você não precisa nem criar uma pastinha igual o Google. Igual o Dropbox, ele já cria a pasta automaticamente, copiou e colou um arquivo lá dentro, ele já integra. Ele é hoje o que oferece o maior espaço gratuito sem ser pagante. Ele já começa inicialmente com 7 GB, o Dropbox é 2 e o Google Drive é 5. E se você se cadastrar logo, você recebe 25 GB grátis. Nossa, realmente uma mão na roda, hein? Um aplicativo que não precisa criar pasta, que cria sozinho. Pô, tá já... de parabéns. Eu falei isso porque é o que o Rato enalteceu do Dropbox. Não, ele já cria, o Google Drive não cria. Não, os três criam, cara. A diferença do Dropbox, Google do Dropbox, por isso. Google Drops é a nova empresa, a nova startup. O Drop Drive. Acho que a principal diferença dos três é que o Dropbox é literalmente um espelho do seu HD, da sua pasta, chega, por exemplo. Chega, não quero mais falar disso. Assunto chato, chega. Já deu. Acho que um programinha legal aí seria ir no cinema ver Os Vingadores. Eu tô esperando nada desse filme, entendeu? não gostei de Thor. Só tô indo pelo Homem de Ferro, entendeu? Caraca. Não sei quem é esse Gavião Arqueiro. Você viu o Capitão América? Cara, vi, mas não foi nada... O Capitão América é legal, porque o Thor ficou muito ruim. Ah, né? Ficou melhor só ficou melhor. O Capitão América Thor. Ficou melhor do que o Thor. Mas me parece, pelo menos, que o visual vai ser bem bacana. Só o que tá me levando pro cinema realmente é a história do visual, que parece ser bastante cenas épicas, vamos dizer assim, em termos de ação. É só por isso que eu tô indo ver mesmo, mas não tô esperando nada, não. Eu já assisti, não vou dar spoiler, mas assistiria de novo. Você viu dublado? Vi dublado, eu acho. pô, dublado, porque eu queria prestar atenção em tudo, não queria ficar lendo legenda. E dublado, as piadas ficaram ótimas, tem um ótimo alívio cômico o filme, tem muita ação, pô, mas a parte dos alívios cômicos são show de bola, cara. Eu vou te falar que acho que pra quem não é fã dos Vingadores, que acompanhou todos os personagens individualmente e tal, tá igual o UFC, sacou? O marketing tá tão grande que a galera tá se tornando fã. Caraca, Vingadores. E eu tenho muito tempo que eu não vou ao cinema, gente. O último filme que eu vi foi Tropa de Elite 2. Meu filho nasceu tem 2 anos. E quando ele nasceu, eu fiquei impossibilitado de entrar na sala de cinema, cara. E aí, nessas circunstâncias, eu acabei descobrindo cinematerna.org.br. É uma sala de cinema, quer dizer, são sessões de cinema em várias salas de cinema, que é especial para quem é mãe, pai e tem que levar o filho. A sessão tem dia e hora marcada e você vota. Isso eu achei ruim, sacou? Você tem que votar e escolher qual é o filme que vai ser exibido. Por exemplo, Os Vingadores não está passando ainda no Cinematerna. E aí você fica meio limitado e tal, mas acho que já é uma boa iniciativa. A iluminação é um pouco mais clara, né? Não é tão escuro, o ar-condicionado não é tão gelado, o som é o volume é um pouco menor do que o de costume, e ainda tem trocador embaixo da tela, sacou? As mães não precisam sair do cinema se os filhos precisar trocar e tal. Ou seja, inventaram sessões onde você vai ver mal o filme, escutar nada, sentir calor, cheiro de merda de criança, não vai entender porra nenhuma, que vai ser uma choradeira do caralho, e ainda assim você quiser trocar a fralda do seu filho ao mesmo tempo que vê o filme, você não pode, porque fica embaixo da tela. Muito olha bom, que... eu esperava sair o DVD, na moral. Cara, eu acho bacana. Não, eu não acho bacana, não. O bacana é maracujina na chupeta. A criança dorme a sessão inteira. Isso é bacana. Tiago, vou te falar quais são as opções do Cine Materna hoje pra você votar e escolher. Ou você vota em ver Titanic 3D, nossa, ou filme chamado Como Agarrar Meu Namorado, ou um outro filme chamado Espelho, Espelho Meu. Tá vendo? Tem gente, desses três. Tem gente que encosta. A Tropa de Elite só passou depois, assim, bem depois do lançamento. Não seria melhor criar, então, um Baby Scare na sala de cinema? De que termo em inglês é esse? Babá de sala de cinema, melhorou? Ah, tá. Eu acho que o Cine Materna oferece mais opções para aquelas mães que não gosta de deixar seus filhos com outra pessoa ou que a criança não se adaptou. Cara, da próxima vez deixa teu filho comigo. Convence a minha esposa. Essa é uma discussão que você pode ter com ela. Olha, eu vou te devolver uma criança melhor. Entenda como quiser. Enfim, galera. Cinematerna.org.br. O link tá no post. Vai lá e vote pro Rato ver Titanic em 3D. Falou, gente. Um abraço aí. Valeu. Um abraço. Bom de bom. Até semana que vem. Quer dizer, até daqui a 8 dias. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast, mais um programa. Esperamos que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, clicar aí no joinha, divulgar no seu Facebook, no Twitter também. Tuita, retuita, divulga para seus amigos. Não esqueça de mandar suas histórias. Não sabe como? Thiago, diz aí pro pessoal. Bem, o nosso Twitter é @4wingo, certo? Se você quiser seguir, acompanhar as notícias que a gente publica. Se você quiser nos mandar um e-mail, é podcast@4wingo.com.br, tá? Mande seus e-mails com críticas, sugestões de tema de um próximo programa, mande sua historinha também, se você de repente se identificou com algum dos casos que nós falamos aqui, mande pra gente, a gente pode de repente, quem sabe, até trazer você pra comentar junto com a gente a sua experiência, ou se for alguma outra situação engraçada, a gente de repente encaixa isso num novo programa e você vem gravar com a gente, vem participar desse podcast. Se você gostou, achou bacana, já ouviu os 2 primeiros aí, indique pros seus amigos, passa pra frente, manda a galera fazer o download, ouvir e mandar o feedback, mano. Mandar suas histórias, as redes sociais tá aí e a gente tem realmente a intenção de trazer você para participar da gravação conosco, galera. Por favor, nos recomende.